dia, vocês estão dormindo aí ou já foram para a eternidade? Oh, glória a Deus. Amém? Se alguém puder lá consertar meu pirulito, não aguento aqui não. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Não desanima não, seja forte, corajoso. Amém? Seja forte, corajoso, não tema. Não tema, Deus é com você. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Foi um grave porque aqui é agudo. E o médio também. É. Glória a Deus. Amém, queridos? Agora vamos fazer tudo de novo. Bom dia. Bom dia. Amém, a paz do Senhor. Agora sim, quase é nós. É nós. E aí, vizinho, tudo bem? É nós? É isso aí, vizinho. Glória a Deus. Mais uma manhã na casa do Senhor. É, sabendo que... Ué, o que aconteceu, João? Ô, João! Porque Deus se alegra com algumas coisas que vivemos, com algumas não, com todas, né? Deus se alegra quando você está feliz, quando você está no supermercado fazendo a sua compra, então Deus está lá olhando você, todo feliz porque você está no supermercado fazendo compra. Quem aqui é a mulher que gosta do supermercado? Eu adoro ir no supermercado. Eu adoro ir naquele supermercado que tem um monte de coisa diferente, sabe? Então eu vou corredor por corredor. Ah, eu vou olhando tudo. E ainda faço questão de olhar, assim, o que tem, carboidrato, glúten, foi fabricado lá em Londres. Aí a gente fica olhando assim, nossa, isso daqui deve ser bom, né? Mas Deus se alegra com essas coisas também. Deus olha para Florença ali com o violão na mão, fazendo dó, ré, e se alegra porque ela está ali e fala, olha que bonitinha a Florença ali na frente do altar. Aproveita a viagem, meu irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, já sabe o que é? Já deu um tchauzinho, né? Não sabe o que é? Nem me enganar, não. Ele tá dando um tchauzinho assim, ó. Não é dessa vez. Amém, gente. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 7. Qual é o nome, Lisandro? Pra quem não entendeu a piada, é que eles mandaram uma brincadeira essa semana e os músicos com uma cara assim de não entendi. Qual é o tom, pastora? Porque eu sempre dou tons diferentes para ele. Ele não dá certo. Amém, Jesus. Lucas 7, do 11 ao 15. Diz assim, no dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos e uma grande multidão seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus a entregou à sua mãe. Todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. A fama dele correu por toda a Judéia e pelas terras circunvizinhas. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Abaixe sua cabeça um minutinho. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Nós te exaltamos nessa manhã. Declaramos que Tu és o nosso Rei, que Tu és o nosso Senhor, que além de Ti não há outro Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos agora que no mundo espiritual, tudo aquilo que está regendo contrário, Senhor, a essas pessoas que aqui chegaram nessa manhã, que estão em guerra contra essas vidas que aqui estão nessa manhã, toda distração, Senhor, todo roubo na mente, Senhor, todo cansaço, toda fadiga, meu Deus, toda perturbação, toda agitação agora no seu espírito e na sua alma, nós declaramos, Senhor, a presença do Senhor neste lugar, quebrando as correntes agora, quebrando as cadeias agora. Eu gostaria que você que orasse em novas línguas pudesse orar em novas línguas agora. Às vezes você entrou neste lugar pesado, afadigado, e é isso que eu sinto no meu espírito. Mas em nome de Jesus, o Senhor coloca o cativo em liberdade. Ora, comprometimento com as tuas escrituras. Me ajuda a ter comprometimento. Olha olha aqui, Maria, você está sendo agraciada, ó. O anjo falou para ela, ó, você vai ser um depósito de uma mensagem que vai trazer luz. Thank you. Chegou o tempo onde Deus está nos dando olhos para ver. Nós temos escutado isso do pastor. E ouvidos para ouvir. Se você tem ouvido, abra a porta. Deixa ele entrar. Deixa ele te mostrar. Deixa ele colocar o banquete à sua disposição. Chegou o tempo da igreja entender e aprender a discernir. Às vezes nós queremos a todo momento ser guiados. Chegou o tempo de você ser guiado pelo Senhor, meu irmão. Nós não vamos ficar. Você acha que eu tenho que ir para o culto hoje? Eu tenho que ir para o culto. Eu não sei qual é a sua vontade e disposição para o Senhor. Faça o que lhe convém. Ou eu tenho que ler a Bíblia todo dia, ou eu tenho que ler uma vez por semana. Depende da sua fome, depende da sua sede, depende daquilo que você acredita que está em você. Eu sei de uma coisa, que aquele que buscar vai achar, que aquele que bater vai abrir, aquele que procurar, eu estou procurando, peraí, vai achar. Aquele que estiver com sede, ainda que seja ao meio-dia, eu vou buscar uma. E num horário de não vou encontrar com ninguém. Olá. Muito prazer. Se você soubesse da água que minha amiga, jamais você estaria aqui, ó, olhando para esse poço. Jamais você estaria olhando para isso que é limitado, que é humano. Meu irmão, tira os olhos disso daqui, ó. Igreja, essa palavra é para alguém, para pessoas específicas. Tira os olhos para aquilo que não frutifica, que não dá certo. Tira os olhos disso daí. Deus está te levando para um nível diferenciado, onde você não vai ser abatido pelas más notícias, pelos poços que andam fechando a tua vista. Está fechando o poço, meu irmão. Está fechando o próximo, meu irmão. Fechou o próximo. O rebote do Senhor vai ser na sua vida em nome de Jesus. Não perca o foco, não perca a tua visão. É exatamente essa caminhada que Jesus tinha. Ele focava em algo e ele determinava em uma pessoa e ele ia. As impossibilidades não paravam a pessoa de Jesus. Quem você é? Responda. Quem você é? O que, que Jesus disse acerca daquilo que você é? Hã? Discípulo? Filho? O que, que o discípulo faz? Responda. Quem responder depois uma balinha de hortelã no fundo. O que, que é? Quem que falou? Segue! Discípulo faz? Imita. O que, que o discípulo faz? Ele observa. Nós precisamos ser uma igreja relevante nesses dias. Nós precisamos. Vocês são meus discípulos. Meu Deus, que responsabilidade é a sua. Se eu fosse você, eu pulava fora. Vocês serão meus discípulos. Ainda dá tempo de ser boa, eu não quero mais. Vocês são meus discípulos. Ide por todo mundo. Pregue. Vida. Vai, Nanda, me ajuda. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho, se possível, de palavras. Se necessário. Se necessário, de palavras. A sua caminhada, a sua trajetória tem que ser assim. Fala aí, professor Priscila, tem que ser assim, meu irmão. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Como Jesus Cristo estava ali caminhando nas ruas de Naim. Nós vemos um cenário muito engraçado aqui. Dois ambientes no mesmo lugar. Duas atmosferas no mesmo lugar. Só que nós somos chamados para influenciar ambientes, não para ser influenciados por ele. Para sim, eu preciso influenciar ambientes e não ser influenciado por eles. Às vezes a gente tem a tendência de ser influenciado. Às vezes a pessoa está meio carrancuda, tá? E você entra naquele ambiente da pessoa. Então você... Ou nós estamos numa congregação e existe um peso espiritual. E você é influenciado por aquilo. Então você se abate também quando muitas vezes você tem autoridade e poder para falar o quê? Céus e terra, só vai dar você lá. Se encontram. Aí a galera assim, tá doido. O que ele tá vendo, eu não tô vendo. O que é que os anjos veem? Imagina. Qual a tua visão? Ele tá se livrando agora de mim, quer tocar mais quando eu prego, porque ele nunca acerta o tom. Entendeu? Quer se livrar da raia. Vai não, vai lá. Quando Jesus Cristo enxergava as impossibilidades, era exatamente a oportunidade que ele tinha para manifestar o reino dos céus na terra. E ele não fugia da raia como nós muitas vezes. Ele não baixava a guarda como você tem feito e você fez nessa semana. O caminho, se tem alguma coisa complicada aqui, vou por outro. Ah, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos entrar aqui nessa cidade. Alguma coisa vai acontecer. Vamos entrar aqui nessa cidade. Alguma coisa vai ser abalada. É isso aí. E é isso aí, né, Pedro? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos entrar. Vamos regozijar Deus porque ele é bom. É isso aí. Imagina a festa. Só que, de cara, vem o quê, gente? Vem o quê? Um funeral. A Ana é mais clássica. As impossibilidades batem a nossa porta a todo momento. Eu vindo pra cá hoje de manhã, e falando a respeito de algumas coisas, era um 100% positivo. De falar assim, meu Deus do céu, para com o cara. Me deixa quieto. Falar assim, meu Deus do céu. Aí a gente chega uma igreja adorando, assim, glorificando a Deus, soltando fogos porque o Emanuel está aqui, né? Aí você, meu Deus do céu, que ambiente de glória. Contagiados, manipulados, entenebrecidos, cheio de medo. Meu Deus do céu! Enquanto Jesus Cristo está falando para nós como igreja, meus filhos, sai dessa margem e vai para outra! Enquanto Jesus Cristo está falando. Polícia, pastora, ela tem uma. Misericórdia, gente. Armada com a carabina. Língua de todo mal, né? Armada até os dentes. Armada até os dentes. Eu tô participando. O pastor tá com a granada com o. Carabina, sei lá o quê. Dum-dum, né? Teve uma cena que foi bem engraçada. O que ela recebeu lá? Foi dum-dum, dum-dum. As coisas espirituais você não tomou, às vezes você está tão na carne que você não consegue receber. Às vezes você está tão enfermo que você não consegue entender. E aí até essa brincadeira assim você. Nossa, onde é esse jogo? Querido, para quem está no Espírito de Deus, a liberdade de Deus. E eu recebo sim. Porque eu vou te falar uma coisa. Davi lá, quando foi enfrentar Golias, queriam dar as roupas de Saul, as armaduras de Saul, para que ele fosse para aquela peleja contra os filisteus. Ele até colocou, mas ele falou: peraí, galera, isso daqui não é para mim, não. Essa roupa, essa armadura aqui não é para mim, não. Sabe de uma coisa? O que Deus está falando é o seguinte: hoje a nossa guerra não é contra aquilo que está fora, é contra aquilo que está dentro de você. Essa é a sua guerra. As nossas maiores guerras hoje é contra aquilo que está dentro de nós. É a guerra que está dentro. Que o inimigo vida, injetando vida ao que está ouvindo essa palavra. Abra o teu ouvido e ouça. Deixe que ele abra a porta do seu coração e entre. Pensa. Deixa ele entrar, abra a porta. Todo mundo que abre a porta todos os dias. Todo mundo sabe como abrir. Quando você abre a porta, o que você vê? Quando você abre uma porta, o que você vê? Geralmente uma sala, né? Oh, muito bem-vindo. Entra, senta. Entre, senta. Tira Lázaro. Tira as ataduras de Lázaro, porque Jesus já chamou ele para fora. Igreja que está atada. Tira as ataduras. Jesus já te chamou para fora. Levanta. Levanta. Levanta. Jesus olhou e falou: levanta. Ele não falou: uau, agora vamos acender uma fogueira. Vamos. Levanta. Será que você, através do Espírito Santo, consegue enxergar hoje na sua vida que você pode sair deste lugar diferente como você entrou? Amém. Aleluia. E você pode ser erguido pelo Espírito Santo de Deus e ficar em pé e levantar seu rosto e enxergar que o Emmanuel está com você. De que amanhã é um novo dia. E glória a Deus por isso. Porque eu, ao raiar do sol, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E de que a voz abundante do Espírito Santo de Deus já está permeando toda a nossa vida. A voz que quebra os cegos, a voz que faz com que aquilo que as ondas, elas sejam confundidas, porque a voz dele é mais poderosa que o barulho dessas ondas. Meu Deus do céu, será que você pode entender que nele está todo o poder, nele está toda a autoridade, que o seu nome está na palma das suas mãos? Ei, hoje eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Ei, você acha que você está perdido? Não, não, não, não, não. Hoje eu vou entrar naquela sua rua tão complicada. Ei, ai, você acha que hoje o seu dia vai ser assim? Vou te dar algumas surpresas. Oh, pode, né? Tu és santo, Senhor, eu te amo. Como pode, né? Levanta, levanta, levanta. Thank you. Thank you. vivo, Ele está cumprindo o propósito, curando os enfermos, libertando os cativos, pondo em liberdade os presos, ressuscitando os mortos. E o filho que está morto, ele está fora do propósito. O problema é quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar, muitas vezes nós não conseguimos identificar quem nós somos. Talvez nessa história, talvez nessa passagem de hoje, você não seja nem a viúva, você não seja os discípulos, você não seja Jesus, mas talvez você seja aquele filho que está morto, porque você não está cumprindo o propósito. bom saber que és fiel. Onde estão os filhos que vão declarar isso pro Pai? Alguém diferenciado no meio da multidão. algo que precisa manter. A minha carne quer falar tudo porque eu tenho um compromisso, mas algo precisa romper. Filha, sua vida tem que ser tratada. Acho que não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo de Deus. Eu acho que você tem que sair daqui campeando hoje. Yeah.